puxo o bonde com a P90. 300 metros, um pente de 50. Não vai meter o louco se vocês não aguentam. Coisa nostra é. O chefe puxa o bonde com a P90. 300 metros, um pente de 50. Não vai meter o louco se vocês não aguentam. Coisa nostra é. Função, na viela só os fortes. Braço é braço e pros meus mano eu vou até a morte. Camisa 10, quem joga é o atacante. Favela é nós e eles não é do bang. E molecote, na Godoy dá um raspante. A rua ensina e aqui é 011. Vários tem medo, vive no segredo e se esconde. De P90 é o chefe que puxa o bonde. Aperta o play, pesado big. A rua tem a minha cara com a minha origem. A skin é verdadeira, só escrevo filme. As night é traiçoeira, o céu é o limite. Ele sabe que 19 não é 20. Antes da máfia, o crime fazia os convite. O crime é de tensão, fé em Deus é sorte. O que vier é lucro, em busca dos malotes. Em molecote, quero ver quem vai forgar. Perdido do gerente, os bigudo tá no ar. Muito gank na banca, só verdadeiro. Pra completar com uma dose de Jack Jennings. O chefe puxa o bonde com a P90. 300 metros, um pente de 50. Não vai meter o louco se vocês não aguentam. Coisa nostra é. O chefe puxa o bonde com a P90. 300 metros, um pente de 50. Não vai meter o louco se vocês não aguentam. Coisa nostra é. No clique da batida eu vou mandando flow. As naves rebaixadas causam pânico. O clique da coach vai pra quem moscou. As tag na parede identificou. Capão é minha casa, zona sua é show. Quilombo é rei, preto na cor. Sem preconceito, essa é a minha cor. RDG pro sistema causando terror.